sozinho no meio da estrada, tentando seguir caminhada. Assim está você, esperando aparecer alguém pra te ajudar. Grande o seu esforço nesse caminho espinhoso. Está ferido, coração partido, sem forças pra andar. E com as mãos estendidas, pede socorro, por favor. Olho com olhar de desprezo e ainda dizem que não é ninguém. Passa a noite chorando, pedindo a Deus pra não te esquecer. Mas o clamor de um justo faz o coração de Deus se mover. E quando o dia nascer, você pode olhar horizonte, o sol acordar, trazendo renovo, curando as feridas. E Cristo, com a voz suave, fala em seu coração: continue andando nessa direção, eu vou te ajudar por toda a vida. Não pare, insista, segue o seu caminho, não chore. Sorria, você não está sozinho. Não pare, insista, segue o seu caminho. Não chores, sorria, você não está sozinho. Socorro, por favor, alguém te olha com um olhar de desprezo e ainda dizem que não é ninguém. Passa a noite chorando, pedindo a Deus pra não te esquecer. Mas o clamor de um justo faz o coração de Deus se mover. Trazendo renovo, curando as feridas. E Cristo, com a voz suave, fala em seu coração: continue andando nessa direção, eu vou te ajudar por toda a vida. Não pare, insista, segue o seu caminho, não chore. Sozinho, não pare, insista, segue o seu caminho, caminho. Não chores, sorria, você não está sozinho. Não pare, insista, segue o seu caminho.